tem que dar uma certa resiliência, chama estabilizado. Estabilizado, Rio, Ciclone 73. E Ciclone 73, complete a aproximação LS, chamamento 2 Salvador em 198, decimal 95. 1895. Salvador, bom dia, Rio 98. Bom dia, Rio. Baixei, travou? Afirmativo. Maravilha. Vento, vento calmo, pouso autorizado, 110. Center. Apolo 11, táxi de Aquilo para o pátio 3, boa. Ok, alô, para o pátio 3, 865. Identificação desse para 12 mil pés, a última aqui em Salvador, 102, chegada ponta. Assim, qual a velocidade? E como manter velocidade até apelo? Apenas que manter a velocidade até apelo, por enquanto, 1865. Telefone Juliette, obrigado. Pode permanecer nessa mesa, então pronto, conta para o DJ. Já dá uma centena, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Compre o perfil da saída coral. até a posição Coral. Após Coral, segue direto Dendê. Após Dendê, conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Apanema 20.8. Responde 5434. Juliette, cotejamento correto, autorizado acionamento em para o táxi. Boa noite, 65, para o sequenciamento, o EPRO 205, tendo como limite o localizador. Cargo 6570, sem identificação, desça para 3.000 pés. Altímetro em Salvador 1012, direto CA Vitor 368, confirmando para o ER Nave ou LS Whisky da 10. 368, descendo para 3.000 pés. Ajustando 1012, é 6570. 271 para cópia, Guarulhos. Posição 612. Solta 3171. Dois Salvador, tá 3171. Liga 3171. Posição 612 para a cota Guarulhos. Obrigado Guarulhos, nível 340. Diane, fomos Luna 6, decolada pista 10, saída da El, Leda, foi Leda Bridge. Bridge intercepta, One Fomos Luna 6, segue conforme rota. Controle 120.8, transponda 5435. 340, Vita Zulu 16, decolada 10, da El Leda Bridge, controle 1208, transponda 5435, então é 3171. É, 3171, deixa para puxar o funcionamento. Já tinha a intenção de decolar da cabeceira ou da interseção? Gente, então táxi via Kilo, Delta, ponte no ponto de espera, ajuste 1012. Tarde, devido a pescar. Uma nova esquerda, a identificação desça para 4 mil pés, última em Salvador 1012, chegada mar. Dia azul, 4040, quanto conta? Confins, nível 340, colada pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após da Leda Bridge. Bridge intercepta uniforme Zulu no meio, segue conforme alta do plano de voo. Controle 120.8, transporta 5437. Azul, chame Nesta para pushback somente. Vai, Nesta. Aí, Fox e Juliette autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção. Vento variável com 2 nós. Brasil. 9970, está autorizado em TAP para evitar as formações. Intercepto na proa 150, 1865, 150, chama estabilizado, livre ali. Roger, está livre, 150, 1865, chama estabilizado. Tem 3517, autorizado Brasília, nível 360, uniforme Zulu 17, recorda pista 10, saída Arbor, após a Bora Leva, controle 120.8, transponda 5440. Após a Leva. Juliette, decolou as 3.6, chame o controle, 120.8, bom voo. 208, uma boa. 865, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 18.95. 2.5, Leandro. Taps 6570, voo ser a vida 3.66. 6.5, afirmativa, descida para 2.500 pés. Vamos estabilizar na final em nave. Tá, 6570. Salvador, muito bom dia. 1895 estabilizado, passando externo, baixou e checou. Eu deito com 1895, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 2 nós. Matheus, ali pouso para 190, vou no 895. Está atingindo 2.000, já curvando direito para Coral. A possibilidade é para o 240, senhor? Coral, Charlie Fox Jet. Sente, aguardando na possibilidade da 240, ok, senhor? 89, bom dia, sem identificação. Disse para 3 mil pés, voo altimetria Salvador 1012, chegada marca. Avança de 0, reduza para 2009. Direita, siga via Alfa e Juliette até o portão 8 na minha escuta. Tio, tá ligando aqui na direita. Ah, direita da portão 8, boa noite, né, André? Planta 3171, pushback, sanamento, posição 62. 171, coordene com a equipe de solo. Assim que o Boeing da Gol que está operacional na Alfa, agora levar a retaguarda, autorizado o pushback. Gente, após a passagem do Gol na retaguarda, autorizado, 3171. Estabilizado no Renato da 10. Atos, a minha 570, complete aproximação Renato. E chame a Torre Salvador em 118, desse 195. 895, graças. Graças. 09970, desce para 2 mil pés. Aliás, o último é 3012, chame estabilizado no localizador. Pode quando baixado e travado, vento variável com 2 anos. Portará. No 093, identificação, desse mantém a 4 mil pés, o último de Salvador no 02, chegada bom. Tem baixado travado, o APSA 6570. Tem já APSA 6570, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, 6570. Então, a 970 terá condição de efetuar uma aproximação direta? Já estabilizado, senhor? Afirmativa, embaixo travado. Para que aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1.8, decimal 95. Obrigado, até daqui a pouco. É. E o 981 desce para 2000 pés, altímetro 902. Nove, inicie redução. Pode poderia confirmar a frequência da torre? 18,95. Pois é, chamei, vou tentar de novo, graças. Comandor, sideral 9970. Atendimento 570, Foz 45, táxi via Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, na sua escuta, 6570. General 9970, bom dia. Vento. Bom, centena, corrigindo vento. Variável, com 3 nós aqui. Embaixo, travado. Vento, geral, pista 10, livre, pouso autorizado. E 3153, sua identificação desceu para 5 mil pés, o altímetro em Salvador, 902, chegada a bomba. Nove, 811 para o localizador, vai para o 070, chama estabilizado. E o 989? 989, seto localizador na proa 075, chama estabilizado. Patrulha no 71, siga via Índia, ajuste 1012, reporte pronto no ponto de espera. Confirma o PAB. 1956, ajuste 1012 na Índia, reporte pronto. Solo 48, siga via Alfa e Kilo para parte 3. Alfa e Kilo, parte 3. Já 3597, fazendo com que Solo 5 companhia que sai do pátio de virar a retaguarda, está autorizado a chegar. posição na Alfa, o Opsa 65, está dizendo? E 981 na compete aproximação LS, chama a torre 18, decimal 95. Ok, está aguardando aqui, mas a informação foi Alfa Juliette, parte 3. Bom dia, Rio 981, tudo bem entrar na linha? Bom dia, Rio. Frente variável com 2 nós. Tudo autorizado, pistão 90. Rio 981, tudo autorizado, pista 10. No 093, livre LF, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 9012, chama estabilizado. No 3153, desça para 3 mil pés, ajustado 1012. No 53, desça para 3 mil pés, ajustado 9012. Espera no 0, tá 3171. No 3171, ali mantém, custa 9 horas. Ali mantém no 0, 3171. Na sala 53, siga via Alfa e Kilo para parte 3. Dona 7 não autorizado a decolar, vento variável com 2 nós. Arizona 71,55, chame 120, decimal 8, meu avô. Ribeirão Preto, 4 horas e 40 de autonomia. 3557, ajuste 1013, reporte no ponto de espera para trás. 1013 vai reportar no ponto de espera 3557. Está presente, beleza. Ok, está seguindo para o 340, está presente, qual é a proa? Prodileda. Prodileda, ok. Cidade elétrica, no 093. No 093, complete a aproximação LS, chame a 2, Salvador, em 1, no 8, decimal 95. 153, desça para 2000, o altímetro agora em Salvador, 1013, chame estabilizado, libelês. Salvador, gol no 093. No 093. Vento calmo, baixei travou. Baixei atrasado, gol no 093. Gente, gol no 093, tudo autorizado, tá bem. Autorizado, a transmissão tá muito ruim, viu, Torres? Na 7 anos atrás, escuta ainda. Tá 3171, vai precisar desviar a direita na Pro 235, vai por mais 80 milhas. Sente dos desvios. Tem que dar gol após o mesmo autorizado alinhar e manter. Repito no zero. Opa, Romeu, Charlie, Foco Juliette, serviço radar terminado, agora 6 milhas para a posição coral. Chame o controle Léo 201. Então, 3171, chame Centro Recife, 251, alterna 13325. 251, 3325, da 3171. Então, 3153, autorizado LS, segue a piscina no 0, que negar no 0, no 3, reporte final estabilizado. 3153, autorizado LS, grade, no 0, reporte final estabilizado. Chama do 3517. Closer 2, chame controle 120.8, bom voo. Errado, bom dia.